primeiro Lusolaço. Moro na Alemanha, autora Terezinha Malaquias. Moro na Alemanha. Quanto mais o tempo passa, mais brasileira eu me sinto. Dentro de mim, meu Brasil amado, a terra que me pariu, nas entranhas da minha mãe. Minha cultura afro-brasileira aflora em meu ser. Uma sensação de sentimentos novos e antigos habitam o meu viver. Sou o Brasil inteiro, do norte ao sul, de leste a oeste. Sou tapioca e feijoada, pão de queijo e moqueca. Sou samba, pagode, axé, todas as cantorias na minha moradia. Viver em duas culturas é ter o coração dividido. Carrego comigo minha família. Em terras estrangeiras somos iguais. Vivemos saudade do nosso lar.